expresso, sentimento é sincero, nos versos verdadeiro, aqui me expresso, no mundo paralelo, com vários dialetos, vagabundo de estilo, guerreiro de concreto, buscando o amor, seja como for, por isso eu imploro ao grande criador, que acabe com o caos de toda a periferia, prevaleça a união, a paz e a harmonia. Sei que é difícil acreditar no bom amor, quem nunca teve nada só é sofredor, que faz da miséria sua grande companhia, a tristeza acompanha em todo dia a dia, sempre no descaso, isso vai mudar, deixa o amor no coração penetrar, o objetivo desse mundo você tem que conquistar, o amor verdadeiro você tem que compartilhar, fazendo o sentimento sua grande essência, você colaborando o ódio fica em decadência, até ser deletado da humanidade, isso é possível, você sabe que é realidade. Isso não se compra, se conquista de verdade, com seriedade, na lealdade e boa vontade, com paz espiritual, pregando o amor no instinto natural. Instinto natural, instinto natural. Vou tentar falar um pouco, expressar o sentimento, escrever o que sinto no momento. Os meus irmãos, baixada corre no sangue, a vida ensina que a gente tem que ser forte, preciso respirar, manter meu equilíbrio, com muito amor no coração e um pensamento positivo. Periferia, baixada, beco, esquina, que Deus abençoe e traga pra nós melhores dias, mais sorriso no rosto, ao invés de sofrimento, que o amor prevaleça em todo canto que esteja aqui. Mais um guerreiro libriano que canta, o gueto pede paz, um mundo sem ignorância, plante a semente, somente as coisas boas, plante a semente, a mudança que vem da gente. Muito amor, levante essa bandeira, o mal aqui vai cair, tomar você com certeza, um mundo melhor, aonde haja respeito, vitória pros humildes, é o que sempre desejo, a minha voz não cala, pois rimo no que acredito, peça a dor do gueto, eu sou sincero, se meu primo embarque nessa, pois o tempo não para, seja exemplo, olhe a molecada, que é futuro, aqui nesse mundo, faça a sua parte pra mais tarde colher um bom fruto, colher um bom fruto, colher um bom fruto.